controle Salvador, é o 35329. Salvador, bom dia, tá 3170. 3170, bom dia, ajuste no 0 no 5, reporte baixado e travado. Parar com o cheque de trem no 0 no 5, na ajuste 3170. Passando em Jacerra, abaixo travado, 3170. Pista 3170, pouso autorizado. Pista no 0, vento é calmo. Tive pouso no 0, 3170. São 3170, solos 21, direita no 21, decimal 1. 21, 1, agora. 2, Salvador, trip 5329. 5329, ajuste 190 no 5, continue aproximação, reporte baixado travado. Voltando abaixo, travado. Salvador, trip 5329, trem baixo travado. Trip 5329, autorizado pouso pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso pistão no zero. Testa 3520, aguarde. Lima tem cabeceira no zero. Lima tem cabeceira no zero, 3520. Solo de 27, direita 121 decimal 1. Direita, frequência 219, frente. A 3520, autorizado decolagem, pistão no zero, vento é calmo. Decolagem autorizada no zero, tá 3520. 3520, decolado de 29, controle 120, decimal, código 119, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado. Salvador, bom dia, o Azul 9146 estabilizado para 7 milhas. Azul 9146, bom dia, ajuste 10 no 5, última aproximação, reporte baixado e travado. 1015 vai reportar. Baixou e travou o Azul 9146. Azul 9146, autorizado pouso, pistão no zero, vento é calmo. Teve pouso, 46. Estou em Salvador, um bom dia, Gol 9085, ponto 0, 5 aeronave nacional. Gente, o Gol 9085 mantenha o ponto de espera. Estamos checando com o CGNA o slot do senhor, ok? Aguarde um minuto para decolagem. Ok, aguardando. Azul 9146, solos 37, direita 121, décima 1. Direita 121, 1. Ou 908, entrando no ponto zero, aguardando. Gente, os 905 apenas guardando confirmação do CGNA. O senhor pode confirmar para a gente se o senhor é repetitivo? Afirmativo. Gente. Gol 905, linha de decola, pistão no zero, vento calmo. A linha decola no zero, gol 905. Voo 9025, decolador 42, controle 119.8. 9843, obrigado, bom dia. 19085. Solo Salvador, muito bom dia, o Azul 9147, solicitado 320 para Galeão, na própria cópia da autorização, se disponível.